É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo com a unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, na cidade do nosso Deus, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem, teu trono sobre nós. Hosana, Hosana, Hosana, Hosana. Plantar é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta do grande Deus, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem, teu trono sobre nós. Oh,